Lá vai o pivete descendo a ladeira com seu ouro na mão, a sua chuteira. Ele tem um sonho, quer ser campeão, ser jogador de futebol e jogar na seleção. Ele vem de lá do fundão lá da sul, quem sabe será no futuro um Cafu. Guerreiro nato, talento é mato, as ruas foi o seu aprendizado. Tem tudo pra brilhar nas telinhas de cinema e não reprisar o pichote em Diadema. Quer vencer na vida e não ser um bandido, eis a questão. Olha o menino, bota fé nos guerreiros da nova geração. Vai que vai, vai na fé, mostra aí o seu dom. Sou Jonatas MC, minha cara é o rap. O som tá na veia, desde pivete. Na barriga da minha mãe já fazia barulho. Sou preto, pobre, com muito orgulho. Tenho 11 de idade, já conheço a real. E o crime é fatal, só me leva pro mal. Estudar, praticar esporte, ser alguém. Não quero ser, mas não ser ninguém. Já fiz minha presença, agora tô saindo fora. No toque de prima, passo a bola. Olha o menino. Eu fui um rei, um dia eu fui um anjo, um dia eu sonhei, um dia eu brinquei, corri atrás da bola, um dia eu pulei o muro da escola, um dia acreditei em Papai Noel, mas a vida me mostrou qual é o meu papel. Deus do céu, deixa que eu cresça, a esperança é, não desapareça. Vejo meu filho correndo atrás da bola, ao sol do meio-dia, voltando da escola. Moleque pobre, humilde, sem ambição, vidrado pela bola, ligado na televisão. E vejo nele, ele se vê em mim. Pro meu filho eu serei um bom exemplo até o fim. Se liga só, se liga quem sou eu. Quero chegar mais, o microfone é todo seu. Sei que nascer pobre não é fácil, não posso dar ponto. Tenho que ser ágil, o barato é louco. Desse jeito assim, o futuro da nação só depende de mim. Ter orgulho do meu pai, do meu tio, do meus mano. Chego trincando, então vamos que vamos. Não deixo o sistema me fazer de refém. Salve simpatia, salve Jorge Ben. Quero Muhammad, nome de guerreiro. É, tô lado a lado com os nossos parceiros. Olha o menino. Já me vi no farol e até catando lata, lavando a Cherokee da madame pela prata, ou cheirando cola na Praça da Sé, na televisão da vitrine vendo o gol do Pelé, tomando banho no chafariz, eu e meus tritinhas, a pampa feliz, a igreja, as escadas, o sino, a cruz, vejo muita gente aqui, mas aí, cadê Jesus? De rolê no calçadão, tio, me dá um trocado? Agora não dá, moleque, tô atrasado. Já me disseram que é melhor pedir do que roubar, mas quando eu peço, é raridade alguém me dá. O mais certo é não depender de ninguém. Aí Juninho, chega mais, vem que vem. Faço parte dessa luta também. Deus seja louvado e me proteja. Amém. Me dê saúde, me dê sabedoria. Não me deixe ser alvo de patifaria. Não quero ser o Zé da esquerda como alguém. R.A.P. cigarinha desse trem. Não quero ser o neguinho no cachimbo. O noia que fuma de segunda a domingo. É, nessas paradas eu tô legal, obrigado. 509 é nóis, tô lado a lado. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um cão.